Torre Webjet 6739 com 147, 3 horas e 45, alternando Galeão pronto para táxi. Autorizado táxi à direita até o ponto de espera da 10 com 147 a bordo. Web 6749, chama pronto para a decolagem. Finegal no 013. Ciente, autorizado até o ponto de espera no 10, sai à direita. 10 na 13, ajuste 6749. Controle, poderia coordenar para o Odebridge para o Oceania 6251? Oceania 6251, coordene diretamente na frequência 1251, alterna 133, decimal 25, bom voo. 251, 3325, obrigado e um bom dia. 76749, próximo ponto esperando a 0, já pronto. 749, autorizado alinhar e decolar da cabeceira 10, o vento é de 330 graus com 2 nós. Gente, autorizado alinhar e decolar, o exército 6749. Salvador, é de 5898, no portão 5 para o Puxa-Trump. Livre posicionamento no portão 5, chama para o táxi. Ou que negar no 013. No 013, livre puxa, acionamento, chamarão o táxi. É de 5898, obrigado. Passando no 50, azul 4177. Gente, eu vou em transferência, azul 4177. Aguarda. Azul 4177, chama Recife 1251, alterna 133, decimal 25, bom voo. 251, 13325, azul 4177, bom dia. Autorizado 5717, chama para táxi. O altímetro no 014 agora. Chama para táxi, 514, estado. Web 5808, ou perdão, Web 6749, decolou de Salvador ao 03, controle 1935, bom voo, bom dia. Gente, agora estamos 1935, bom dia, 5 8, 6749. Controle Salvador, muito bom dia, WebJet 6749, cruzando agora 1810. WebJet 6749, contato radar, sobe ao 340, na saída Arbor, Elefa, Sagaz. Gente, sobe ao 340, possibilidade de voar direto da Adro, da presente? Mantenha a saída WebJet 6749. Gente, vai manter a saída WebJet 6749. Web 5898, estamos cientes da Web à nossa frente, estamos próximos do DAX, com 113 a bordo, autonomia de 3 horas, alterna Galeno. Ok, Web 5898 com 1 no 3 a bordo, 3 horas e Galeão, vai seguir a aeronave da companhia via Índia e Alfa até o ponto de espera da 10, o altímetro agora 10114 e chamar a prova para a decolagem. 0 no 4 no altímetro, vai seguir a companhia e após chamar a quando pronto, quando espera dá no 0, depois nós vemos, obrigado. Táxi 7197, está com 127, 3 horas e 40, terminando com Confins. Confins, 3 horas e 40, 127 a bordo, é isso? Ok, livre táxi à direita, chama no ponto de espera para a decolagem, um altímetro no 014, ou Web 5797. E à direita, vai chamar pronto 797, Web. 6749, chama Recife, 1288, alterna 12545. Chama Recife 288, alterna 12545, base 6749. Pronto, ponto, vai dar 10717. 5717, autorizado a linha decolada 10, vento de 330 graus com 2 nós. Ele decolagem 10, web 2, bom dia, Tan 3201. Tan 3201, bom dia, prossiga. Bom dia, tá um pouquinho cedo ainda. Dá pra confirmar a saída para Confins, por gentileza? É da Euleda Bridge a saída provável para Confins. O plano é para as 8h45, não é isso? Ah, exato, obrigado. Ok, ele deve aparecer aqui para mim em mais uns 5 minutinhos. Eu chamo o senhor para a cópia, viu? Tranquilo, obrigado. Salvador, web 5898, ponte de espera da 10, pronto. Após o web, pode alinhar e manter-se? Afirmativo, após o colega ali, mantém o web 5898. Após o a companhia ali, mantém na 10, web 5898. Bom voo aí, boa tarde. Salve, bom dia, é o TAN 3171. Bom dia, prossiga. Bom dia, colega. Nós estamos com a hora de 00 da presente, mas eu gostaria de saber a prevista, senhor, se possível. Ok, é 0900 o horário, não é isso? Sim, Matheus. Salve, 35, boa. Qual é o destino e a aerovia, por gentileza? É Guarulhos via Anfezulu 44. Então a prevista é da Euleda Bridge, ok? Da Euleda Bridge. Obrigado, até já. Salvador, muito bom dia, web 5808 com a informação Foxtrot. Aguarde na frequência do, da torre 118.6, web 5808. 118.6, web 5808, obrigado. Web 5898, o vento é calmo, Kenegão no 0, 1, 4, está autorizada a decolagem na 1-0. Vento calmo, livre decolagem na 1-0, Web 5898, bem cantando, obrigado. Web 5898, decolou ao Zuno 6, controle em 119.35, bom voo e bom dia. 119.35, obrigado, bom dia. Butan 3201 na escuta para Copia. Copia. Butan 3201 autorizado para Confins, nível de voo 360 pela Upper Zulu 16. Decola da 10, curva direita, subida da El, após Leda e Bride. O transponder é 5507, o controle em 119.35, o cortejo. Confins 360, a Brasil 16, decolada 10, curva direita, da El Leda Bridge, 5507, 19.35. 5507, o transponder, chame pronto para o push acionamento da 3201. 5507, chamará. Web 5808, na escuta para qualquer. 5808. Web 5808, autorizado para Goiânia, nível de voo 340, a primeira aerovia, Upper Zulu 17, decola da cabeceira 10, com curva direita, subida Arbor, Elefa e Ofito, o transponder é 5503 e o controle em 119.35, contexto. 5808, autorizado Salvador, Goiânia, 340, nível, planta resolvo 7, declarada 10, curva direita, Arbor, Elefa, Ofito, 5503, no transponder, 119.35, após. Correto, 5808, chama para o posicionamento 10. Chama na Web 5808. Solo Salvador, bom dia, o azul Alpha X-Ray Alpha. Bom dia, prossiga, Alpha X-Ray Alpha. Alpha X-Ray Alpha solicita autorização de reboque do pátio 3 até o finger de número 1. Autorizado, autorizado, reporte ao termo do reboque, Alpha X-Ray Alpha. Ok, reportarei ao termo. E 5808 na posição 1-0 para pushback acionamento. Autorizado Web 5808, chame para o táxi, o altímetro no 0-1-4. 1-0-1-4, chame para o táxi, 5808. Sete, chama Recife, 1251, alterna 133.25. 251-3325, Tango. Chevrolet Tango, prossiga. Bom dia, é uma solicitação de pushback e reboque da posição 9 aqui do Pátio 3 para a posição 3 do Pátio 1. Aguarde o instante para iniciar o Chevrolet Tango. Afirmativo, eu aguardo. Sem identificação, chegada Mari, sinal 050, autorizado para o EDTAP. Autorizado Mari, boa noite. Afirmativo. Ok, está autorizado recuar sua aeronave aí para fora da posição 9 e chame para ingresso no pátio principal. O Whisky Flat está iniciando imediato. Afirmativo. O azul Alpha, X-Ray Alpha, vai seguir a aeronave da Webjet puxando aqui na extremidade leste do pátio 3 e chamará para ingresso no pátio principal, ok? Ok, Alpha, X-Ray Alpha chamará para ingresso no pátio principal. Web 5898, chama Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. Recife 125, ano 3325, objeto 5898, bom dia. Salvador, muito bom dia. Voo 18045 da Oscar, descida 160, está passando 210. Voo 1804, acima de identificação, chegada Bonf, desce para 4000, ajuste 1014. 4000 com 1014 no ajuste, no 804. Gol 995, 10 para 2000, ajuste 1014. 2014, ô, 995. Tango, pronto para ingresso, Pationa. Autorizado, agilizando o reporte ao término do reboque, o Whisky Flat Tango. Afirmativo, reportarei. para o táxi web 5808, 69, 5 horas, Galeão. 69, 5 horas e Galeão. O senhor vai seguir via Pátio 1, Índia e Alfa até o ponto de espera da 10. O altímetro permanece no 014. Chame para decolagem 5808. Chama lá no 014, Pátio 1, Índia e Alfa, ponto de espera de chama lá 5808. As informações estão corretas. Salvador, Azul, Alfa, X-Ray, Alfa, solicita ingresso no pátio principal. O Alfa, X-Ray, Alfa, aguarde um instante para ingresso. Após o táxi do Webjet saindo aqui do portão 10, será autorizado seu ingresso, ok? Ok, senhor. Mantendo a posição aqui na saída do pátio 3. Alfa X-Ray Alfa, tá visual com o Webjet taxiando aqui próximo agora ao portão 8 do pátio principal? Afirmativo, tem um visual. Ok, assim que ele tiver taxiado à sua frente, tá livre de ingressar no pátio 1 até o portão 01, reporte ao tempo, Alfa X-Ray Alfa. Ok, autorizado após a passada do Webjet, reportaria ao tempo. Ou no 995, está autorizado ILS-XA da pista 10, reporte estabilizado. Reporte estabilizado, ILS-XA, 9, graças.